Este verde país que vivemos, hoje infelizmente nós vemos a miséria em vários lugares por causa do homem. Se a gente parar pra pensar, é difícil de acreditar que essa terra de tanta fartura, milhões passam fome. Nessa terra de prata e ouro, recheada de tanto tesouro, é difícil ouvir as notícias e não chorar. Pois os homens sem pena se matam, se machucam, se ferem, maltratam. É preciso pintar outro quadro, é preciso mudar. Meu país, consciência, mas eu sei que é impossível o homem ter paz sem deixar Deus reinar. É preciso procurar a luz, se abraçar com o homem da cruz. É preciso colocar no peito o amor de Jesus. Recheada de tanto tesouro, é difícil ouvir as notícias e não chorar. Pois os homens sem pena se matam, se machucam, se ferem, maltratam. É preciso pintar outro quadro, é preciso mudar. Amor.